que quer tirar do ar. Já vai começar. Panquecast está no ar, já vai começar. Ouça a vinheta e prepare o seu celular. Panque, panque, panque, panquecast. Panque, panque, panque, panquecast. Que delícia, cara. É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal. Leva. Olha o Superman, tu leva aí! É mais um do verão. Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita. Lex, Luto e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita. Lex, Luto e Coringa roubou o laço. E aí? Vou ligar na justiça toda dominada. Agora só tem uma saída. Foge, foge, Mulher Maravilha. Pois bem, salve, salve, galera. Fãs e ouvintes do Ponto de Ignição. Hoje estamos aqui para fazer um drop sobre o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Estamos aqui com Mamilos. Compre 3 e leve 2 pra casa. E também estamos aqui com o Papaco. Ainda decepcionado. Muito decepcionados. Eu sou o PCB e hoje a gente vai falar sobre a nossa opinião do filme. Eu quero ver você, meu bem, você. E aí, gente, vocês gostaram do filme? Já se dando uma prévia? Foi decepção? O que vocês acharam? Eu, no meu caso, eu assisti o filme um pouco depois de algumas pessoas, né? E já tinha visto várias críticas bem negativas, que o filme era péssimo, que você não acreditava no que estava vendo, que o Zack Snyder fez muita merda, né, assim... E quando eu saí do cinema, cara, eu não não achei que foi tão péssimo assim na hora que eu saí do cinema. Depois que você assiste o filme, você começa a pensar um pouco, né, sobre o filme. E, cara, é um filme tão sem alma, é um filme tão... Sei lá, ele prometeu tanto ser o filme da Trindade, entendeu? Eu nem sou deceneco, pra falar a verdade. Eu gosto mais da Marvel, mas eu esperava muito que esse filme desse certo, porque é quadrinhos, né? Eu falei isso uns podcasts atrás aí, sobre o trailer, eu acho. E, cara, eu esperava que desse muito certo um filme dos três, porque os três são os heróis mais... Assim, todo mundo conhece, entendeu? É, tipo, é mais início, icônicos, os mais icônicos. Mais icônicos, mais poderosos, mais tudo, entendeu? Eles são os líderes da Liga da Justiça e tal, os defensores da Terra. Isso são adjetivos atribuídos aos Vingadores, mas tudo bem. E, cara, foi meio decepcionante, velho, porque é um filme sem alma, é um filme sem nada. Em nenhum momento você torce pelo Superman, em nenhum momento você torce pelo Batman. A Mulher Maravilha tá ali pra fanservice, sem falar no Aquaman, Cyborg e Flash, que aparece só por aparecer, né? Tipo, ah, bora colocar aqui um fanservice dos três e vamos correr pro abraço, né? E eu não achei assim tão péssimo quanto a maioria achou, porque eu não gosto tanto assim da DC, entendeu? Eu gosto mais da Vertigo e tal, que eu sei que é DC, mas não é o universo não é super-herói. Entendeu? Não é o super-herói em si. Eu sou um Marvete safado, todo mundo sabe disso. Beleza. E você, Papaco, qual é a sua prévia aí do que você achou do filme? Vamos lá. Eu assisti Batman vs Superman na quarta-feira de pré-estreia. Numa sessão de 8h50, ninguém liga pra isso, enfim. Não, liga sim, a gente tem que falar isso daí, porque pré-estreia geralmente é meia-noite, né? E verdade. Até achei meio esquisito já, a pré-estreia. Já... Você sabe se esse era o primeiro horário ou não? Era o primeiro de todos. Era o primeiro No meu caso aqui, eu fui ver 8 horas aqui de quarta-feira. Né? Uhum. Então eu acho que eles colocaram mais cedo pra ter mais, né? Ter mais gente. Mas né? O que acontece? Aqui teve pré-estreia 8h50, 9h, 9h30, 9h50 e meia-noite. Então, acho que é pra ganhar mais dinheiro, né? Sim, sim. E olha, eu fui comprar o meu ingresso, acho que meio-dia do mesmo dia, e já tava quase tudo esgotado. As sessões de meia-noite, 9h50, tava tudo esgotado. Que me impressionou, porque, bom, estavam dando uns números aí que o filme não ia vender tanto e que não ia lotar tanto as pré-estreias, mas me impressionou bastante. Vamos lá. Só um comentário rápido, Papaco. Vou dizer que a minha sessão não tava lotada, assim. Tinha vários lugares vazios, mais na frente, claro, mas tinha bastante lugar vazio. Ah, mas em Brasília não tem ninguém, né, bicho? Cidade cenográfica. Mas vamos lá, Batman v Superman. Filme do Batman e do Superman, como tá no título, e da Mulher Maravilha e do resto da Liga da Justiça. Começando pelo Batman. A gente já. No começo a gente já sabe do Batman, velho. Não tem jeito. O início do filme é mais Zack Snyder possível. O meio, ele também não é nada sutil. E o final, muito menos. Então, assim, me decepcionou bastante. Até por conta do Doomsday, o apocalipse ser bem fraco e bem apareceu ali de qualquer jeito por um motivo idiota, mas você já sabe mais ou menos o que eu achei do filme por isso. Não vou aprofundar agora porque não é a hora. Cara, então, eu fui na pré-estreia, né, tava tipo assim esperando aquela grande surpresa e no final achei um filme bem morno que não empolga muito, tá ligado? Não, nem exatamente, cara. Tipo, é tipo... totalmente ao contrário do que a gente esperava. Pois é. Sabe, você lê o Batman do Frank Miller e você, caralho, o Batman vai Superman, o cara, é assim? Aí você chega lá, aí o Batman pega a armadura aí. Aí ele põe um sinal no céu pra quê? Aí você fica assim, Tipo assim, o pior de tudo é que o filme não empolga. Quando ele chega perto de empolgar, vê uma música gigante, tipo assim, pra te forçar a se empolgar, tá ligado? Pode crer, e não acontece nada, né, bicho? Mas no geral não é nada. Entendi. Então é isso, mano. Pra mim foi um filme morno, mas agora vamos falar mais especificamente de cada parte do filme. E vamos começar ali do início, né, que mostra a origem do Batman. Nossa. Tanto, de novo, a morte dos pais, né, quanto também... Por que dele ter raiva do Superman, né? Não, cara, e não só a origem dele, mas como a origem dele em câmera lenta. E sim, duas vezes no filme. Aparece duas vezes no filme os pais dele morrendo, velho. Cara, pra mim, não precisava daquela cena introdutória. Na hora que o Batman tem aquele sonho, que não sei quem fala Marta, ele lembra da mãe dele, aí ele vê a mãe dele morrendo e tal... Podia ser ali, entendeu? Você já sabe a história do Batman, cara. Seria uma boa. Sabe? Todo mundo sabe que ele é um riquinho, famoso e mimado, e os pais dele morreram. Cara, no, o último filme do Batman foi em 2005, velho. As crianças que nasceram em 2005, hoje tem 10 anos, então... Sabe? 2005 sabe? Não, 2012. Não. De origem, tipo, que mostrou a origem dele, dos pais dele morrendo, foi do Begins lá. Então, as pessoas que assistiram lá, vamos supor, as crianças tinham 10 anos lá, entendeu? Assistindo lá. E hoje elas têm 20. Então, elas já sabem disso. O público mais novo sabe da origem, então você não precisa mostrar ele de novo, entendeu? Eu acho que é bem desnecessário, apesar de eu gostar do ator que fez o Thomas Wayne, que é o Jeff Dean Morgan. Ele é bem bacana, comediante. Apesar de ele ter a fala... Marta. Ficou bem legal. Ótima fala, né? Vamos lá. O filme começa, é uma musiquinha, sabe? Qualquer coisa. E aí, arma atirando, pessoas desesperadas, câmera lenta. Eu pensei, ué, eu já vi isso em algum lugar, não? Vídeo Watchmen aí. Mas o filme já começa na origem do Batman e créditos iniciais. Achei meio paia. Já me deixou com vontade de dormir logo nos primeiros 5 minutos, sabe? O filme tem que ter aquela parada de te prender no começo. E ele faz justamente o contrário. Eu tenho uma teoria do Snyder que acho que ele quer copiar o Tarantino. E eu já falei isso em outras coisas, que ele quer colocar uma trilha sonora que é totalmente fora do contexto, numa cena que não tem nada a ver pra fazer uma... Olha, essa cena com essa música realmente ficou muito boa, hein? E o Watchmen é só assim, né? É o filme inteiro assim. Doutor Manhattan explodindo vietnamita com o cavalcada das Valquírias, você dá risada no cinema, sabe? E... O que ele faz... o que ele faz nessa... No Batman vs Superman, ele põe, tipo, dividido por capítulos, sabe? O começo é... a infância do Batman. Aí aparece a infância do Batman. Aí o Batman, o Superman é introduzido à sociedade. Como se fosse capítulos de livro, sabe? Eu falei, ué, filme do Tarantino? Aí, tipo, acabou. É só isso. Eu achei que ele ia dividir mais, entendeu? Tipo, o Lex Luthor faz não sei o quê. Igual o Tarantino faz. O filme não tem um ritmo definido, né, velho? Eu acho que é isso que faz ele, sei lá, ao mesmo tempo, em algumas horas, você tá ali querendo ver o que vai acontecer, mas ele não apresentou nada muito interessante pra te prender, sabe? É, e nessa cena de origem aí do Batman, tem o primeiro sonho inútil dele no filme, né? Que é dele... Que ele cai no buraco dos morcegos e dele levitando para cima, para fora do buraco. Levita com o morcego, cara. Véi, vai tomar no cu. Essa cena... O moleque tá no fundo do poço lá, aparece os morcegos. Eu falei, beleza, o cara já foi colocar a imagem a origem do Batman, bota tudo. Mas não. Ele começa a sair do chão, eu falei, pô, ele deve estar segurando na corda, né? Que o Alfred deve ter jogado pra ele. Sim. E aí corta a cena, tá o moleque voando com o olho de morcego. Eu falei, não, Snyder, não, puta que pariu. E o bacana, véio, é que justo nessa cena que aparece na tela. Dirigido por Zack Snyder. Sim, exatamente. Cara, e você fica assim, nossa, que metalinguagem bonita, né? Os morcegos. E ele tá levitando, caralho. Que é isso? Mas então, seguindo, logo em seguida vem a cena, né, da destruição de Metrópolis, né? Por causa da briga entre o Zod e o Superman. Não faz muito sentido o Bruce Wayne estar lá também, né? Realmente. Tipo, ele foi pra salvar pessoas, mas ele foi pra salvar pessoas como Bruce Wayne, o quê? Eu entendi que ele tá, sei lá, ele ligou pro cara dentro do prédio, aí o cara falou assim, Bruce Wayne, ai patrão, tem gente aqui no prédio, hein? Aí ele, peraí que eu vou ir salvar. Aí ele pegou um carro, em vez de ir de jatinho do Batman, né? Exato, não, em vez de Batman. Vou de carro no meio da cidade destruída, e salvou o mendigo sem perna e a menininha. Sim. E, tipo, o cara fala, todo mundo sai do prédio, e ele fica lá. Tá, mas é dessa cena aí que surge, né, essa raiva do Batman, né, em relação ao Superman. Sim, eu gostei, eu gostei dessa cena, tipo, me foi justificado ele ter raiva do Superman ali, entendeu? Tipo, ele tá vendo que o Superman tá pouco se fudendo pra humanidade, a gente vê, tipo, foi bacana ver... É, a luta do Superman não no foco do Superman contra o Zod, né? É, pela cidade, assim, foi bem legal ver o pessoal, caralho, esse cara tá fudendo todo mundo, aí mostra o prédio da Justice Wayne e o Superman invadindo com o Zod, né? Aí você fica assim, caralho, mano, se eu tivesse ali, eu ia estar fudido, tá ligado? Exato, é aquela parada que a gente reclamou que não tem nos filmes da Marvel, né? A consequência do que os caras estão destruindo ali. Sim, exatamente. E foi bem legal, na verdade, essa cena, né? Depois ele abraçando a Robin ali e olhando pra cima. Aí vem uma música épica que ali eu senti que precisava, né? De você crescer o sentimento de raiva que ele tinha, né? Que na verdade ele pegou porque um morcego mordeu ele. Então. Tem tanta raiva. Pula, né? Lá pro Oceano Pacífico, em algum lugar do Oceano. Não, Índico, né? É o Oceano Índico, que descobre lá a primeira pedrinha gigante de Kryptonita. Sim, isso me veio uma dúvida assim, que o Lex falou que eles acharam a pedra, né, Kryptonita, e eles entraram em contato com o corpo do Kryptoniano e viu que o Zod reagia, as células do Zod reagia à Kryptonita, né? Sim. E me veio na cabeça assim, tipo, da onde que o Lex tirou a... Achei essa pedra verde aqui. Vou colocar perto do corpo desse alienígena. Não, e o primeiro de tudo. A gente sabe que aquilo ali tipo, foi durante a luta, né? E Krypton explodiu há muito tempo. Tipo, ah, caiu uma parada ali, vou mandar os caras pegar, porque foda-se. Cara, quê? E aí, depois a gente descobre que é a kryptonita da forma mais idiota possível, que o cara bate no local exato e tem o meio verde, né, o miolo ali verde. E depois, isso aqui deve fazer mal pra esse cara aqui que eu tenho corpo aqui, bora ver. Porra. Exatamente, tipo, não tem sentido nenhum ele colocar a kryptonita junto com o kryptoniano. Porque ele, eu acho que se ele considerasse que fosse um mineral natural de Krypton, ele nunca ia passar na cabeça dele que isso ia prejudicar os kryptonianos em si, né, os Zod. Exato. E lembra que a gente tinha uma teoria que era a terraformação, que ele tá tentando transformar a Terra em Krypton, aí fez a kryptonita artificial, lembra? Sim. E foda-se, né? Não explicou de onde vem essa kryptonita, ela tá lá. Tá lá, caiu numa bola de ferro gigante. Esse aí. Sem falar que é feita de barro, né? O cara dá uma marteladinha. É de argila, sei lá, de biscuit. É. Bom, mas é nessa cena então o Lex Luthor consegue a sua primeira amostra grande de kryptonita, né? Sim. E aí, onde ele tirou aquela pequena? Que ele fez um bisturi. Foi na nave do Zod, eu acho. Que ele fala. Bom, e aí, né? O filme dá mais um pulo. Que, aliás, é um esquema do filme todo, né? Pequenas cenas que não se desenvolvem muito. Exatamente, cara. Eu achei mais ou menos, né? Filme mais bem ou esquisita. Menos. Eu achei que no bem começo esquisita. É isso. É ceninha, atrás de ceninha, atrás de ceninha, atrás de ceninha. Aí no meio tem umas cenas gigantes e maçantes. E aí no final é um blocão, sabe? Sim. É estranho, é muito estranho, velho. É, esse início, por exemplo, começa. Gotham pula pra Metrópolis. Pula pra algum lugar no Oceano Índico e agora pula pra Nairobi, África. É, cara, totalmente. Totalmente qualquer coisa, né, mano? Porque aquilo ali podia ser feito em qualquer lugar, qualquer coisa, tipo, dentro dos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Ah, podia ser um assalto a banco, cara. Acho que era só pra justificar que o Superman tava em outros países, não age só nos Estados Unidos, como é nos quadrinhos e tal. E também pra justificar aquele cara que tem a tatuagem no pescoço. Que é qualquer coisa, cara. Ah, ele fez Capitão América 2, isso também. Ele também fez um soldado qualquer lá da Hydra. Nossa, velho. Tipo, o cara tá lá pra ele aparecer depois. Oh, meu Deus, ele trabalha pro Lex Luthor. Puta que pariu, oh, mano. Ele é vesgaço, né? Você percebeu, sim, não? Sim. Comentei até. É, e aí tem o início de uma trama bem chatinha pra mim, pelo menos, que é da Lois Lane, tipo assim... Nossa, essa Lois Lane, velho. Tentando, tipo assim, justificar o Superman, né? É, que porque acho que o planeta diário enaltece o Superman, né? Sim. Que esse evento aí serve pra meio que criar um falso crime, colocando a culpa no Superman. E aí a Lois Lane começa uma longa e chata jornada pra redimir ele, né? É, mas por que o Superman estaria usando uma pistola? É, pois é. Cara, não... Ah, tem uma bala ali e a bala é de onde ele veio. Será que o Superman tá fazendo bala? Tipo, que merda é essa, velho? Só dele bater nas pessoas. É. Se fossem pessoas derretidas e tal, tivessem, sei lá, resto de radiação onde ele age, aí a gente ia entender que o Lex Luthor pensou um pouco, né? Mas ele usou bala. É verdade. Acho que ficou bem jogado essa parada do Lex Luthor conspirar contra a prisão dele, que no final não foda-se, né? É, mas tirando assim essa trama boba da Lois Lane, essa cena serve pra dar início à grande, tipo assim, jornada da senadora lá contra o Superman, né? Sim. E que é bem rápido. E que é arrastado demais aquele negócio de ela tá ali, ela vai na LexCorp. Aí ela conversa com o Luthor. Antes, a gente tem o primeiro fanservice do filme, que são as reportagens de TV. Lembra? Que vão acontecendo na transição de cena, que é referência a Cavaleiro das Trevas. Passou muito rápido, sim, mas não lembro. É tão ruim que eu não percebi. Eu não lembro se era Gotham ou Metrópolis que tava passando no fundo, mas tava passando, e aí aparecia uma reportagem de TV falando sobre Superman, e depois a cidade de novo e tal. Fanservice. Enfim. Esse Lex Luthor, velho, eu sei que ele não é o Lex Luthor, que ele é o filho do Lex Luthor, mas acho que o pai dele tá se revirando no túmulo, porque Ele fez, o cara decidiu ser o Coringa ali, o Charada, o Joker, o bobo, o palhaço, porque não sei, velho, tá muito, muito esquizofrênico. É o Coringa, velho. Ele não tem, como chama aquela parada? Ele tem dislexia, né? Ele vai fazer um discurso e ele não consegue dar o discurso. Ele tá muito... O cara é ser imperativo também. Sim. Ele cheira cocaína, né? Porque essa é a única motivação dele no filme, porque ele não tem motivação nenhuma pra fazer tudo aquilo ali. Exatamente, é nesse ponto também que eu queria chegar. O Lex Luthor Jr., ele é qualquer coisa. O cara, tem um cara, ele, eu não gosto dele, vou matar ele, porra. É, bora mostrar pra ele que ele é humano também. E o Lex Luthor ali representando o Zack Snyder, né, toda hora fazendo uma comparação muito sutil, super ultra sutil. Ele só chama o Superman de Deus umas 20 vezes. Verdade. Do Superman com Deus, com Jesus, toda essa porra. Vai se fuder, mano. Pra mim a única cena boa desse Lex Luthor foi a quando ele consegue, tipo assim, dominar o Superman, né? Controlar o Superman. E, se eu não me engano, depois vem a cena lá, que é nosso primeiro vislumbre do Batman, né? É, que ele anda pela parede, né? Uh-huh. Entendi. Sim. Aquela porra. Mano, que eu achei, velho. As pessoas no cinema vendo essa cena ficam tipo assim: ah, meu Deus, olha o Batman, uhul. E eu assim: mano, tá. O quarto tá claro. O cara não viu um homem de 200 kg pendurado no canto do negócio, velho. Aí o policial olha pra ele, ele anda pela parede. Ele não pula no chão e, sei lá, joga uma bomba de fumaça, afasta o policial ali, anda pela parede e some pelo telhado. Sim. A não ser que ele já tinha lançado um cabo e só deu puxar, né? Que aí o cabo puxou ele. Mas aquilo não faz muito sentido, né? E esse Batman tá matando e batendo as pessoas de qualquer jeito, né? É. Dando facada, atirando, explodindo. Explodindo o carro, marcando o bandido igual boi. É nessa cena aí que a gente vê o bandido marcado, né? Sim. O primeiro bandido marcado. Que é como sentença de morte, né? É que o Batman tá procurando lá o português branco, né? Isso? Isso. Sim, que é outra parada que é qualquer coisa no filme. Que gasta muito tempo. Ah, o português branco. Ai, meu Deus, o português branco na verdade é um barco. Uau! Porra! Isso tem, acho que todos os filmes do 007 tem isso aí, vem. Que é o nome de uma pessoa e no fim é um programa ou um barco, sei lá. Talvez se ele tivesse no Google, né? Português branco. É, pois é. Talvez aparecesse no navio. É, pois é. Mas depois, caralho, até chega lá o Alfred, né? Aliás, excelente Alfred, né? O que vocês acharam? Sim. Jeremy Irons tá botando pra fuder de Alfred, velho. Tá muito bom, tá atuando muito bem. É bem legal ele auxiliando o Batman, né? E me lembrou muito. Até esse Batman me lembrou muito o Batman da série Arkham, né? Tanto no, na pequena parte das lutas ali que ele lutou uma vez só, né? Como o Batman, a gente viu ele lutar. E o próprio Alfred mesmo, fazendo lá. Tem 30 pessoas em terceiro andar, vou te deixar no segundo, beleza? Ele, tá, beleza. Aí vamos colocar no piloto automático e você fica com as mulheres, aí ele, só no seu sonho, Alfred. Tá ligado? me lembrou muito a série Arkham. Eu gostei pra caramba desse, do... Porque Jeremy Irons é foda, né? Ele é meio overactor, mas ele é foda. Ele tava até contido, viu? É, porque ele não tem muita cena também, né? Acho que no filme do Batman solo mesmo, a gente vai ser melhor apresentado, né? Se tiver, né? É, pois é. Acho que tem. O Ben Affleck já dirigiu uma... Ó, as melhores cenas do... Algumas das melhores cenas do filme foram dirigidas pelo Ben Affleck. As cenas do Batman são bem legais. O Ben Affleck conseguiu, ele se esforçou pra caralho. Sabe, a gente viu que o cara se esforçou, ele reescreveu a cena que o Zack Snyder cagou. Ele tava em... Você vê naquele vídeo que o pessoal fala mal do filme... Que ele tá triste, velho, porque ele se dedicou, entendeu? E o Cavill tá cagando pra essa merda. Até no filme ele tá cagando. Ele não faz porra nenhuma nesse filme, velho. O Super-Homem. Não... Se ele fez menos no Man of Steel. Tanto é que por aí tem uma ceninha do Clark Kent com a Lois Lane, mas nós vamos ignorar, porque tanto faz. Que qualquer coisa, tá foda. Ah, é no vídeo que ela tá pelada na banheira? Uhum. É, tipo, pra quê, né? tô tomando banho aqui, tô analisando essa bala e... Ah, não, ele não pode ver essa bala. Ele não tem revelador de raio-x. Vamos ignorar a trama da bala aí, né? Tanto faz. Por favor, porque no final, foda-se. É tanta trama que eles colocam, velho. A gente reclamou disso, acho que um pouco antes do filme sair, que era cada vez mais coisa que aparecia, né? Não, agora vai ter o Aquaman. Não, agora vai ter o Flash, aí vai ter o Cyborg, Mulher Maravilha. Sim, sim. Aí vamos criar várias tramas, aí foda-se. Tipo, trama da senadora, foda-se. Trama da bala, foda-se. Trama do português branco, foda-se. Uhum. No final sobrou a porradaria do Batman e do Superman, que foi... Eu acho que o filme se construiu muito pra aquela cena. Assim, eu não sei quanto vocês, mas eu tava entediado, tava muito entediado o filme inteiro. Aí quando eu vi o Batman colocar o sinal de Gotham lá, do morcego, no céu, eu me endireitei na cadeira e falei, agora, né? Porrada vai comer. Bom, o negócio é o seguinte, o pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. Se afasta que a porrada vai comer solta. Cara, eu não entendi, velho, porque pareciam dois velhos lutando. Tudo bem que o Superman tava com Kryptonita, né? Foi bem legal. Sim. A cena que o Batman atira nele, aí ele pega a granada e a granada explode, né? Foi bem calor das trevas. Calor das trevas. A flecha do arqueiro, foi bem legal. E, cara, você fica assim... O filme inteiro, é o Batman, agora vai ter porrada. Aí o Lex Luthor manda ele pra cima do Batman, né? Porque ele sequestrou a Martha Wayne. Uhum. Aí ele chega lá, dá dois socos no Batman, aí o Batman... pega a pia e baixa na cabeça dele. Aí aquela cena do trailer que o Superman dá um soco e ele segura, você fica, caralho, esse filme vai ser foda. Aí quando aparece, você fica então. Aí o Superman, aí ele, sei lá, joga o Superman na clarabóia e pisa no Superman, aí você fica aí fica, joga um pro lado, joga um pro outro, um vai pra cima do outro, aí atira de novo o Kryptonita. É, aí o Batman arrasta o Superman e vai matar ele, e você fica assim, Aí a Lois Lane, mano, a Lois Lane tá muito chata nesse filme, muito chata. Se intrometendo em tudo. A pior coisa do filme. Ela aparece do nada ali, não, por favor, vai matar a mãe dele. Aí ele, de onde você tirou esse nome de Marta? De onde você tirou esse nome de Marta? Não, e fora isso, a gente tem a sutileza do Zack Snyder de novo. Oh, meu Deus, Marta! Aí vem um flashback na cabeça dele, da mãe dele morrendo e do... e do comediante do falando... Marta. E do túmulo da mãe dele bem grande, assim, escrito Marta Wayne. E aí todo mundo... Oh, meu Deus, eles têm o mesmo nome da mãe, puta, que pariu, Zé! Eles são irmãos! Não, cara... Puta que pariu, só faltou eles fazerem aquele negócio de criança, tá ligado? Ai meu Deus, somos irmãos de mãe. Porra! Tinha o mesmo nome. Aí ele pisa na garganta do Superman, vou te matar, foda-se, né? Porque o Superman chega ali, ó, não quero brigar, mas o cara tá com a minha mãe. Aí o Batman, foda-se. Aí mete a bala nele, mete a arma de som, ele se espanca. Por 2 minutos, velho. Uma luta que, no gibi do Cavaleiro das Trevas, é o ápice dos dois se batendo. A luta de bosta do Doomsday é muito pior e muito mais longa, tá ligado? É, tipo, tem muito mais importância. Aquele, cara, eu não tava puto assim, mas agora eu tô muito puto. Porque Cavaleiro das Trevas, a HQ, tem uma importância, velho. Tem um fundo político e social entre o Batman e o Superman tão grande ali. Que não importa a luta física dos dois, importa o embate da sociedade atual ali, entendeu? Eu expliquei milhões de vezes isso pros meus amigos e eles não entendem. E lá é tipo assim, tá com a minha mãe, vou te matar. Ah, você matou meu... É totalmente Zack Snyder isso, entendeu? Você pegar aquela essência do Batman vs Superman e colocar como se fosse a luta do século e no fim... É a luta de um marceneiro com o bêbado da esquina que brigou, que matou a mãe dele. É isso, velho. Exato. Não tem importância nenhuma aquela luta. Porque no final aparece a Lois Lane, que o Batman podia ter pegado pelos cabelos e jogado fora ali, porque ele tava puto. Exato, ele tava, também. Ele tava putaço ali, o Ben Affleck, que surpreendentemente tava demonstrando emoção naquela hora. Por trás de uma máscara ainda, mano. Você tá louco. Com o olho só. Ele aparece com olho só, hein? Ele aparece ali, não, por favor, não mata ele. Aí o Batman, de onde você saiu? Ela tava ninja total ali, velho. E vou dizer que quando ela chegou, o Batman não tava falando o nome Marta. Então ela deduziu do nada que eles estavam falando da mãe do Superman, tá ligado? Exato. Ela tem super audição também, porque o Superman falou com um pé na garganta: não me bate, se você me matar, eles vão matar a Marta. E aí, e o Batman não fala porra nenhuma: por que você disse esse nome? Aí pá, tipo, bate com o negócio no chão: por que você tá falando esse nome aí? Aí chega a Lois: é o nome da mãe dele. Na edição do diretor, tem que ter a cena dela correndo assim no fundo daquele lugar que eles estavam, sei lá, no teatro, que era aquela porra. É, ela correndo assim no fundo, assim, bem lá longe: é o nome da mãe dele. Tá ligado? Lá no fundo, assim, com eco, correndo, tipo Monty Python. Segura ela aí. É o nome da mãe dele. Tá ligado? Caralho, o cara chega aqui logo em seguida. Diga aí, Mamilos. Não, eu tô com uma rage desse filme, pode falar, velho. Se eu for falar mais aqui. Não, o bacana é que logo em seguida o Batman e o Superman viram Super Brother já, tá ligado? Ah, caralho! Não, não fala isso, velho. O Batman vai salvar a mãe dele. Ah, é só amigo do seu filho. Ah, todo mundo deu no cinema, né? Todo mundo deu no cinema, falei, ah, que bosta. Aí, percebi, é a capa. Aí eu dei risada. Tipo, aí eu achei engraçado dela comparar dois pela capa, né? Que não tem importância nenhuma. Ó, desculpa, mas os filmes do Nolan, o Batman tem importância dele usar a capa, que importância dele voar e tal, planar. E nesse daí, foda-se, ele usa a capa porque ele quer. A gente pode dizer que é porque ele lança a capa pra distrair antes de dar um gol. Foda-se, aí foda-se. E mas antes disso, a gente tem a melhor luta do filme de todas, que é simplesmente o Batman batendo nos capanga. Que é a melhor luta. Legal. Foi bem legal mesmo. Muito ver o Batman bom, ali, cara. A gente nunca viu o Batman lutando assim, né? Porque os Batmans do Nolan focavam no cotovelo na cabeça dele. Essa cena foi bem legal, né? Batman, foda-se, dando facada em bandido como se fosse... Ah, isso eu não gostei. Isso eu não gostei. Porque não foi o cara tentando meter a faca na cabeça dele e ele vira a faca pro cara. Foi outro cara que ele bateu, pegou a faca desse cara e enfiou no ombro do outro. Puta que pariu. Ele joga na parede, dá um soco no cara e enfia a faca. Falei, caralho, o soco do Batman deve pesar uns 200 quilos já na sua cara, né? Você deve perder uns 5 dentes. E o cara vem e enfia a faca no seu ombro só de zoeira, né? Só de zoeira? Vou enfiar a faca nesse cara que tá de sacanagem. Lógico que foi a maneira sutil de novo do Snyder de: olha, pessoal, ele já está mais endurecido pelo tempo, agora ele é muito do mal, cara. Porra, velho. Sabe? Cara, essa cena, apesar de tudo, foi bem legal. Sim. Pô, na hora que dão um tiro na cabeça dele, a queima-roupa, e a bala não passa ainda, são umas faísquinhas muito, muito bonito, velho. Só que não faz sentido quando ele sai do Batmóvel e arranca a máscara, que ela é mole, né? Mas é um material secreto, cara. Indústria Zoeira, né? É material da roupa do Superman, né? Exato, é o material da roupa do Quarteto Fantástico do primeiro filme. E só pra finalizar essa última cena dos capanguinha, que tá o cara russo lá, né? Whatever. Eu vou matar sua mãe, eu vou matar ela, hein? Tô aqui com o lança-chamas, vou matar, hein? Ó, eu vou matar ela, hein? Aí o Batman fica assim: vai, mata. Eu sei que você é amarelo. Aí atira no cara e o cara explode, velho. Ele explode uma pessoa. E foda-se. Mata. Aí tem a piadinha, blá, blá, blá, etc. É, só pra aqui voltar um pouquinho, comentar umas cenas que a gente passou. Uma que me irritou muito foi da explosão do Capitólio lá. Que o Superman fica com uma cara de nada, tá ligado? Uma cara de foda-se. O carrinho tá com uma cara de foda-se o filme inteiro, vamos combinar. Na hora eu pensei assim, cara, ele podia estar com a cara de aterrorizado, olhando pro lado assim. Pois é, velho. As pessoas mortas do lado dele e tal, caralho, vão me culpar por isso. E ele tava com a cara de caralho, velho, esqueci a lasanha no meu micro-ondas, mano. Que saco, hein? Esqueci a roupa no varal, tá ligado? Ai, que ele merda. Ele chora, né, velho? Acho que era pra ele chorar ali e falhou. Ele chorou quando matou o Zod, não chorou quando as pessoas explodiam na frente dele. Exato. Um cadeirante explodiu. Quando ele vai desabafar com a Lois, ele também, tipo assim, não expressa nada, tá ligado? Sim, exatamente. Eu achei engraçado essa cena. Eu achei engraçado, eu ri sozinho, ninguém entendeu. Porque ele tava ela vai ligar pra ele, aí Clark, eu não consigo te ver. Aí ela olha pra fora e ele tá do lado de fora, né? Aí o pessoal deu risada. Aí ela vai falar com ele, Clark, o que que foi? Aí ele, aí, Superman nunca foi real. É um sonho de um fazendeiro. Aí, não, você tem que salvar eles. Ele, ah, é verdade, tem que salvar eles. Ah, é verdade, tem isso. Não, o Bobinus falou aí a palavra sonho. Outra coisa que a gente vai ignorar são todos os sonhos do filme, né? Sejam do Batman ou do Superman, que são todos inúteis. A gente só tem. A gente só precisa falar do Flash. Então, sim, foi uma apariçãozinha legal. E eu queria falar antes, mas eu vou falar aqui pra vocês, né? Que, tipo, ele aparece assim: Ei, Bruce! Bruce! A luz! É a chave! Aí ele, quê? Ah, eu cheguei muito cedo, esquece. Que merda é essa, velho? Muito nada a ver. Tipo, foi muito bom ver ele ali, tá ligado? O Flash do futuro e tal. Sim. Já que a gente falou dessa cena do Flash, vamos comentar também da aparição, né? Da pequena aparição do Flash em si, né? Do Aquaman e do Cyborg. O que vocês acharam? Muito fanservice, mas, por outro lado, também ele tá capinando o terreno ali pro filme da Liga. E sim, eu achei que, tipo assim, foi legal, né? Foi ver eles ali, porque eles colocaram no contexto que o Lex Luthor sabe que tem mais gente metal-mano, né? Sim, sim. E aí eles colocam essas pessoas e tal, Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman e o Cyborg, né? Aí, mas não faz muito sentido de... Na trama em si, entendeu? É realmente só um fanservice bem legal, de você ver o Cyborg bem legal. O Aquaman não faz muito sentido, ele... ele aparece dois segundos ali, dois segundos no submarino e, ah, meu Deus. Mais do que deveria, inclusive. Tipo, aparece assim os olhos... Pra mim, se fosse só os olhos brilhando e aparece um pouquinho do Momoa e ele indo embora, seria suficiente, entendeu? Não indo embora, mas sei lá, só os olhos brilhando, aí depois por um segundo, que nem as moléculas de... As moléculas não, a areia flutuando no final. Por um segundo a cara dele e ele já enfiando o tridente na câmera. Tranquilo. Ou fugindo Ou o Sonic Boom debaixo d'água dele nadando, sabe? Sim. Seria suficiente, né? Mas ele, tipo, encara a câmera por uns 10 segundos ali debaixo d'água e, meu Deus, uma câmera. Vou furar aqui. E o Cyborg também gostei bastante do... Usar o Tesseract ali pra reviver o filho dele e tal. Realmente foi um fanservice que foi que, na verdade, não tem. É mais uma trama que fura assim, no filme inteiro, mas que tá ali pra te agradar, porque quando apareceu a foto da Mulher Maravilha lá, o JPEG dela com a foto do pessoal da Segunda Guerra Mundial lá, ou primeira, não lembra? A primeira. Primeira, né? Que é 1918? Isso. Que. Aparece. Assim, quando apareceu os outros heróis, o pessoal, caralho, é a Liga! Por mais que seja pouco, o pessoal quer ver a Liga da Justiça junto, tá ligado? Sim, tem esse sonho há muito tempo, tem muita zoação pro filme, que o filme da Liga não sai nunca, e filme do Homem-Formiga, filme do Guardião da Galáxia, não tem nunca filme da Liga, né? E mesmo que seja pouco, mesmo que não contribua pra trama, foi bem legal ver ali os heróis. Não é. Acho que o que eu mais gostei daquilo ali foi o Flash mesmo, que é muito legal, velho. É, foi da hora. Ezra Miller. É, eu acho que assim, quando tava saindo a escalação do filme, né, bateu um desespero de esse tanto de herói vai ocupar muito mais tempo. E foi uma cena rápida, mas foi bem bacana. Sim. Deixou aquilo de quero mais, né, tipo, quero ver mais. Quero ver mais deles. Uhum. Tá, então agora partimos já pro final do filme, que aparece lá o Doomsday. Criado com sangue do Lex Luthor, que chorou. Vai tomar no cu, velho. Não, moral. No primeiro ele arranca as digitais do Zod com Kryptonita. Aí ele passa o dedo lá, ele entra, né? Aí a maquininha lá de Krypton fala assim: Olha, eu não posso te autorizar você renascer uma pessoa kryptoniana. Isso é um crime. Mas quem deu essa ordem? O Zod. E o Zod tá morto, não tá? É a máquina. Ah, é verdade, vamos lá então. Eu digo bora, né, mano? Eu digo bora. E qual o sentido dele usar o DNA dele pra fazer? Qual o sentido dele virar um monstro? Não tem sentido nenhum, velho. Dele jogar o DNA na boca do Zod e o Zod afundar lá e. virei um troll do Hobbit agora, gente. Pois é. Mas então ninguém gostou do Apocalipse, né? Não. Não gostei. Assim, achei o visual dele ok, entendeu? Sabe? Eu não achei, não. Não achei. Porque eu fiquei o filme todo esperando aparecer os espinhos, sabe? Aquela pseudo-barba dele de espinhos e na cabeça e no ombro. Ah, sim, sim. Quando ele apareceu peladinho, eu falei, caralho, como assim o bicho pelado ali, né? Ele não tem um espinhozinho, uma pedrinha, um craquelê, né? Aí ele morre a primeira vez. Ele morre a primeira vez, aí ele cria mais uns espinhos. Eu falei, ah, beleza. Então, sei lá, vai que ele morre mais uma vez, aí vai crescer mais espinho nele e vai ficar do jeito que ele é nos quadrinhos, né? Uhum. Mas... Opa, diga. Não, o primeiro de tudo que ele nem devia estar ali, né? Que... É. Uma coisa que me irritou nessa luta final, de novo, o Snyder não escutou, foi da destruição da cidade, tá ligado? Sim. Ah, eles deram a desculpa de que o... Eles deram a desculpa que o porto tava abandonado, né? É, mas ainda assim... Não, ainda assim que eu digo que, caralho, velho, todo filme da DC vai ter que ter uma destruição em massa desse jeito, velho. Pois é, né? Porque ele destruiu metade de Metrópolis no primeiro filme, nesse já destruiu o porto de Metrópolis e Gotham City. E, caralho, como assim? Todo filme vai ter que destruir, cidade, e o Darkseid não vai ter nada pra destruir quando ele chegar aqui. Então, o Batman falar, como ele sabe... Foda-se. Ah, ele é feito de um kryptoniano também. Então a kryptonita deve funcionar com ele. Tem que voltar lá pra buscar. Aí ele vai voltar. É, o Batman não sabe, né? Não sabe. Aí o Doomsday derruba a nave dele, aí ele fica lá. E aí a Lois Lane, num surto de lucidez, de previsão do que tá acontecendo ali, ela, ai meu Deus, eu tenho que pegar essa lança aqui pra destruir aquele monstro que é um kryptoniano, tenho certeza. Nossa, que eu joguei fora. Não, ela pega a lança, aí... né? Ai, essa lança pode matar meu namorado, vou jogar lá fora. Aí ela joga fora a lança. Aí ela sai do prédio, ela pisa do lado de fora, ela vê que a porrada tá quebrando lá, ela fala, ai, eu tenho que pegar aquela lança de novo. Aí ela vai lá, e a lança, que não afundaria, porque você sabe que um objeto daquele flutua, ele não afunda por causa da área dele, ele não afunda. Aí, em vez dela fazer assim, ó, clac, pega pra mim, não, vou lá mergulhar na porra do poço de 15 metros e me fuder aqui. Ela tem premonição mesmo, porque ninguém fala pra ela que a Kryptonita mata o cara, ninguém fala pro Batman que o cara é bonito. Cara, a gente vai falar da Mulher Maravilha, que ela aparece e toca uma música de mistério, tipo Xena. Diga aí. Sim. Ela aparece. O cara vai atirando o Batman, ele põe a mãozinha na frente, pá, aí é a Mulher Maravilha. Aí a guitarrinha. Vai tomar no cu, velho. Aí você fica. Aí todo mundo. Ai meu Deus, no cinema, Mulher Maravilha é o Ru aí. Aí ela dá um pulo e o Apocalipse pega ela e joga ela pro lado e ela não faz diferença nenhuma na luta ali. Nenhuma. Exato. A lança que o Superman. Olha, já vou pro final. Dela, porta lá. Já vou pro final. Ah, a culpa é dela que o Superman morreu. Ela arrancou a mão do bicho, aí o bicho cresceu o osso e matou o Superman. Que tipo. Não, mas outra coisa. Ele salva a Lois, pega a lança, vai voando. Ele não podia, tipo, jogar pra Mulher Maravilha e enfiar a lança no cara? Ele tem que ir mesmo segurando um negócio que vai matar ele também? Pois é. Não, e a Mulher Maravilha não podia pegar e arremessar? Sim, ela tinha que segurar o Apocalipse com o laço ali. Por quê? Cara. O Batman já tinha ido embora, tá ligado? A gente tem Batman... aquele momento que é, olha galera, o Batman não é um inútil, ele fez alguma coisa, ele joga, quando já todo mundo já tá preso, ele joga um gás de kryptonita ali, aí ele, ai meu Deus, o cara não muda porra nenhuma. Cara, eu acho que essa cena foi pra eles mostrarem assim, ó gente, a gente sabe fazer uma luta de equipe igual os Vingadores, hein? Que todos os filmes dos Vingadores tem aquela cena que todo mundo luta junto e é super maneiro e você fica, caralho! E nesse você fica assim... Não faz, mano, eles não não foi legal essa, né, o trabalho em grupo deles ali, porque eu acho que não casou, tá ligado? Eu sei que o Batman não é um super-homem, um super-herói, mas não casou a Mulher Maravilha e o Super-Homem ali, tá ligado? Vocês perceberam isso? Não? Porque luta ela e o Apocalipse. Aí luta ele e o Superman. Aí, tipo, a Maravilha tá olhando a luta? Ela não tá na luta? Sabe, tipo, Entendi. Parece luta de ringue, um bate na mão do outro e... Tô ligado. Minha vida tá. E aí, é. Papaco, essa cena aí que o Batman... Olha, gente, o Batman não é um inútil. Eu acho que foi pra, tipo, olha, o Apocalipse vai ser derrotado pela fusão dos três poderes, dos três heróis. Que a Mulher Maravilha soltou o laço da verdade no cara e tava interrogando o Apocalipse. Que aquele laço é pra isso, né? Pra interrogar. E a gente tem o close na cara do Cavill voando com a lança na mão, né? Aí eu pensei, caralho, deve ser muito patético, o cara se esforçando pra caralho, voando a 1 km/h. Imagina aquela cena no outro ângulo, o Superman lá com a cara de tá cagando, sabe? A 1 km/h chegando com a lança. E aí, é muito escroto. Pra voar, ele tinha força pra arremessar, né? Exato, é. Exato. Cara, arremessava nem que fosse pra Mulher Maravilha que tava do lado, e ele enfiava o resto. Porra, não tem, não dá. Não, não entra na minha cabeça porque que o Superman tinha que chegar lá e com a lança na mão e ele tinha que ficar dentro do Doomsday. Não faz sentido, velho. Pra ele morrer, né? É. Aí é, o bicho tá lá, olha só, cresceu um osso no meu braço, vou matar ele. E mata o bicho. Cara. Um Super-Homem. Aí o Super-Homem, ele dá uma voada pra frente, né? E enfia, atravessa a lança. Uhum. E aí o Doomsday atravessa o Super-Homem. Não, os dois morrem. Aí aparece a Lois Lane e sai dos escombros, tá ligado? E ela olha pra Mulher Maravilha. E tem uma tensão entre as duas ali que eu não entendi. Não uma faz olha sentido. Uma olha pra outra e elas se estranham. Que, tipo, não, eu não achei bem uma tensão. Achei que foi algo do tipo, ferrou mesmo. Aí a Mulher Maravilha faz um... Deu ruim, cara, deu ruim. A gente tem que lembrar aqui também, logo no final, que a Gal Gadot, ela é uma ótima Mulher Maravilha e é uma péssima Diana. Ah, aquela cena no cemitério foi patética, velho. Parece uma porta, velho. Porque, eu não sei se ela tentou colocar um sotaque grego na... Pareceu. Na Mulher Maravilha, mas parece que ela, sei lá, que ela bateu com a cabeça, mano. Porque até ali, ela não colocou sotaque nenhum na Mulher Maravilha, no filme inteiro. Né? Nossa. Eu acho que o sotaque aparece quando ela vira Mulher Maravilha, tá ligado? Uhum. Porque até ali ela não precisou falar muito, né? Ela só falou um pouco com o Bruce Wayne e tal, pega o pendrive dele. Mas ela não apareceu muito como a Diana, né? Sim. Aí ela fala um pouco... Ela falando um pouquinho com o Bruce Wayne, você já vê que ela é uma porta atuando, velho. É de chorar, mano. E aí, cara, a gente tem aquilo que é o caixão do Superman. Aí a gente... Ai, meu Deus, ele morreu. Aí o caixão dele é preto e a logo prateada. O retorno do Superman vem na cabeça de todo mundo que leu aí. Aí, ai, meu Deus, é referência a quadrinhos de Snyder. Ai, vai... Nossa. Aí aparece o caixão normal dele, né? E a Terra levita. Por quê? Exato. Por quê? Qual o poder... O Superman tem poder de... É telecinese que chama? Ah, quando ele reviveu, ele tava com os poderes novos, né? Ah, velho. Sei lá, mano. Pra concluir, eu queria gostar muito desse filme e eu saí não gostando tanto assim. Mas como eu amo o Cavaleiro das Trevas, a HQ... E eles resolveram misturar Cabelo das Trevas e cagaram pra Cabelo das Trevas com o retorno do Superman, com a morte do Superman. Ficou. Os caras misturam uma história foda com lixo. Não entra na minha cabeça essa relação. Sabe, então... era um filme que era pra ser o filme e virou um filme. Realmente. Não tem cena pós-créditos. Realmente, bom lembrar. Não fique que nem um bobo sentado esperando. Porque se fosse do Darkseid, seria igual ao Vingadores, né, mano? Sim, realmente. Exatamente igual. Oh, tem um planeta ali, explodiu alguma coisa naquele planeta, vou lá. Vou lá ver da qual é. Ah, é, porque o Lex Luthor avisou o Darkseid e sabe-se lá por que caralhas, né? Pois é. Din, din, din, din. Fica lá no final que nem um louco. Ficou igual um ele avisou, a gente já pode imaginar mais ou menos, né? Porque a nave, em um dia, explicou todo o conceito de universo e alienígena. Ah, não, sim. Como? Tudo bem, papaco. O filme inteiro de como, você sabe explicar, mas por quê? Não explica por que ele avisou. Porque ele vai morrer também. Porque o Darkseid vai foder todo mundo. A gente tem uma coisa que já valeu meio que de cena pós-créditos pra mim, que são os agradecimentos especiais do filme, que eu tirei foto na hora. Então, vamos lá, a lista. Da hora. Frank Miller, Dan Giamparo, John Bogdanov, Brett Breding, Batata Frita, John Byrne, que todo mundo chama de John Byrne, Barry Conway, Gardner Fox, Tom Grummet, Jackson Wise, Carmine Infante, Jim Lee, George Paris, Paul Norris, Jerry Robinson, Jim Starling. Pra finalizar, fazer umas perguntinhas rápidas pra vocês. Eu quero que cada um diga, começando com o Papaco, o maior ponto positivo e negativo do filme. O que tem que fazer pra melhorar o universo DC? O que tem que fazer pra salvar? E já pode dar nota também. Vamos lá. O melhor ponto positivo do filme pra mim foi o Batman, que eu realmente gostei muito. Eu não achei um Bruce Wayne melhor que o Christian Bale, mas achei um Batman melhor que o do Christian Bale, infinitamente. O visual do filme também é um ponto positivo fortíssimo e foda. Mas de ponto negativo, a gente tem aquele roteiro que ele tenta amarrar uma coisa na outra e no final tá tudo jogado na tela, sabe? Tá tudo jogado ali e não tem tanta relação. Algumas coisas que deveriam ter um pouco mais de atenção passam muito rápido, algumas coisas que deveriam ter um pouco menos de atenção são muito lentas. E eu acho que nisso ele peca bastante. O Snyder não é um diretor forte, tanto que algumas das melhores cenas do filme são dirigidas pelo Ben Affleck, que fez um trabalho excelente no filme, parabéns. O que a gente pode melhorar? Bom, cara, visual não precisa melhorar nada, mas acho que a gente pode melhorar o roteiro mesmo, fazer um negócio um pouquinho mais interessante. E, sabe, o final do filme poderia vir de algo que tá no começo, não de um monstro que apareceu lá e foda-se qualquer coisa. E também eles podem aproveitar todo o terreno que foi preparado de forma terrível pelo Zack Snyder, pra construir realmente em cima disso, de tudo que ele já mostrou ali, fazer o filme da Liga, os próximos filmes da DC. A minha nota pro filme é nota 6, porque assim, ele passa de ano, e ele é bonito, e ele é legalzinho, mas não é um filme bom, nem ótimo, nem perfeito, nada disso. Isso aí. Mamilos? Eu ia falar assim, meu ponto positivo é o mesmo que o do Papaco, porque eu gostei muito do Batman, eu gostei muito do Alfred, da Batcaverna, assim, foi bem sutil, né, que mostrar a mansão, falar Batman mansão, a mansão dos Waynes é destruída, né, e tal, que você vê que já tem um passado e tudo mais, que o Batman já tem um passado, o Batmóvel também bem legal, apesar de mostrar pouco, né, pena. O universo do Batman em si foi bem legal, foi muito bem escrito, que a gente sabe que é o Ben Affleck que reescreveu muita coisa ali, né, que ele realmente se importou, o cara deu o espírito dele ali pro personagem, sabe, tipo, tem vídeos dele, do pessoal falando mal do filme, e ele triste de verdade, porque a culpa não é dele, a culpa é do meu ponto negativo, que é o Henry Cavill, que o Henry Cavill nesse filme e no outro filme, tá qualquer coisa, pois sabe, é. O cara é o Superman, ele é o símbolo do super-herói. Ele é o protetor do planeta Terra. O cara tem que... Decidi falar isso também. O cara tem que... Ele tem obrigação de ser o símbolo do super-herói. Ele tem que defender a humanidade. Ele tem que mostrar empatia por nós, apesar de... Isso que é legal, ele não precisa ter empatia por nós, mas ele sente. E olha que eu não gosto de DC, hein? E eu tô defendendo o super-homem. E esse super-homem é um alienígena, entendeu? Todo mundo falou que, ah, não, gente, calma, que o Superman do Man of Steel, ele é só um alienígena, ele tá aprendendo ainda a ser o super-homem. E ele continua isso, entendeu? Ele não aprendeu ainda. Ele não aprendeu. As pessoas morrem na frente dele, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra nada, o pai dele aparece e fala com ele que ele matou uns cavalos lá, e, sabe, do nada, no sonho dele... E ele não tá nem aí pra isso, ele não tá nem aí pra nada, sabe? Tudo bem, a gente tem uma diferença entre heróis que não estão nem aí pra nada, que, tipo, o Dr. Manhattan, ele é um super-herói, ele é um super-homem que não tá nem aí pra nada, mas ele tem um motivo pra isso. O Superman, desde os anos 30, ele não é isso, entendeu? Ele é um cara que se importa com nós, que defende a gente, mesmo não precisando, e esse cara não é o Henry Cavill. O Henry Cavill tá triste nesse filme. Tá péssimo, péssimo. Não, tá ele péssimo. Tá tudo menos triste. Que ele deveria estar. Ele não fica triste, né? O que pode melhorar, cara, é tirar isso das mãos do Snyder, a primeira coisa. Porque o Snyder, ele tem a leitura superficial. Eu fico puto com isso, porque é óbvio que ele dirigiu as cenas de ação e tudo mais, que não é o importante do Cavaleiro das Trevas, não é o importante da morte do Superman, não é importante da história, as lutas, entendeu? A importância é o simbolismo do Batman versus o Super-Homem, o fascismo versus o Batman reerguendo a sociedade que tá uma bosta. Ele tem alguma esperança ainda na humanidade, o Super-Homem não tem mais, sabe? É uma leitura superficial que ele também fez de Watchmen, que ele pegou o Watchmen e destrinchou como se fosse um filme de catástrofe, e não é um filme de catástrofe, sabe? É um filme sobre pessoas, sim, entendeu? Sobre pessoas vestidas de herói, pessoas barrigudas vestidas de herói que querem fazer diferença em alguma coisa, mesmo sendo gente errada. E minha nota pra esse filme, quando eu saí, eu achei que eu dava um 8, assim, pra esse filme, mas eu vou dar 6 também. Porra! 8! Eu vou dar 6 também, porque eu gostei do visual, porque eu gostei do Batman lutando. O Batman foi bem legal, quero ver o filme solo do Batman, porque tudo que o Batman do Nolan não tinha, esse teve, entendeu? Que é um universo mais pautado nos quadrinhos e tal, e eu já tô me alongando muito, mas é isso. Ponto positivo Batman, negativo Super-Homem, melhora no roteiro, tira o Jack Snyder, a nota era 6. Beleza. Só comentar rapidinho aqui. Pra mim a melhor coisa do filme foi o Alfred, né? Que nem vocês já elogiaram. Eu não consigo pensar aquele Batman sem aquele Alfred ali dando aquele apoio todo que ele dá. Talvez assim, seja oráculo, né? Pois é, justamente. O cara, Batman descobriu que tava rolando uma treta, tipo assim, com a mãe do Superman. O Alfred chega e fala, cara, eu já tava investigando isso há meia hora e tá aqui onde a mãe dele tá. Sim, sim, muito bom. Muito bom, velho. Então, principal ponto negativo pra mim, foi que nem eu falei, o filme não empolga. Hoje, tipo assim, eu fui rever um filme com um amigo e, tipo assim, fui rever, tipo assim, não querendo, tá ligado? Tipo assim, de novo, só pra fazer social. Qual foi o filme? Hã? Ah, tá. Não, falou Batman vs. É porque eu ouvi ele falar, fui rever um filme com um amigo. Tá, enfim, vai lá, pra ver. Tipo assim, aquele filme que você sai da sala de cinema sem querer rever tão cedo. E pra mim o que tem que melhorar, cara, já falando do Snyder, né, então vou falar que transformar os heróis em heróis mesmo. Tipo assim, eles trazerem um pouco de alegria, não ficar só naquele tom pesado, escuro. Sei lá, os heróis ou nem ligam pro povo ou só fazer o povo lamentar, alguma coisa assim. Então que tornem heróis, sei lá, que nem na Marvel mesmo. Minha nota, um pouquinho mais positivo, vai ser um 7. Nossa. Mas tem muito que melhorar. Olha, a gente tem uma coisa boa, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra vocês e pra os ouvintes. A boa é que o filme da Liga da Justiça já disseram que vai ser algo mais leve, menos dark que Batman vs Superman. E a ruim é que vai ser feito pelo Zack Snyder de novo. Cara, por que, velho? Sabe, eles não lêem, o Warner não lê crítica, cara. Pois eles, é, né, velho? Põe isso na mão do Affleck, velho. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, entendeu? Mas põe isso na mão do Ben Affleck, que o cara se importou com a porra do Batman, entendeu? Toca pro ele pai, sabe? Ele vai se importar com transformar aquilo numa coisa boa, mas não. E ele é realmente fã do Batman desde moleque, diferente do Zack Snyder, que quando foi dirigir o Watchmen, ai meu Deus, tem quadrinho disso aí? É verdade? Vamos pagar quanto? Alan Moore? Esse cara aí. Quantas páginas tem isso aí? Ah é? Lê pra mim. Não tem jeito. Não, ele leu as figuras só. Exato, ele leu as figuras e falou, ah, resume aí pra mim a história. Ah, tem um cara pirocudo azul, é? Ah, já sei quem colocou. Então é isso aí, galera. Fica aí o nosso drops sobre Batman vs Superman. O nosso drops com tamanho de podcast. De podcast. Mas sim, é um filme longo, 2 horas e meia. Não precisa nem ser drops, né? Pode ser podcast normal, enfim. Pois é. Então é isso aí, galera. Assistam um filme, mas paguem meia, porque mais do que isso não vale. Passem raiva. Exatamente, se você tá meio puto com a vida, vai assistir o filme que você vai ficar com uma raiva. Você vai sair batendo tudo no caminho. A não ser que você seja base em grita, tem que aguentar os amigos falando que o filme é foda. Sabor de fruta fresca, o toque dos teus lábios não sai da minha cabeça. Esse beijo com que sonho quando a brisa me refresca, que me leva até o céu e a terra me regressa. Minha alma reza e reza, mas sei que não tenho cura. A lembrança do teu beijo quase me leva à loucura. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo, você é minha. Então, pessoal, chegando aqui na parte dos recadinhos do podcast, vamos falar o que, que tem aqui no site, quais são os projetos dia 1, pessoal, que tá fora do, que são fora do site. Então, Mamilo, seus recadinhos. Uns recadinhos de sempre, atosfinais.tumblr.com, acompanha a criação do meu quadrinho, que tá todo vapor. Minha página no Facebook tem um link aí pra vocês curtirem, que eu também posto às vezes algumas coisas de artes finais e artes separadas. E eu tava pensando em fazer algumas tirinhas, até lancei uma ou duas, mas eu fiquei sem internet e isso me deixou puto. Eu tô com um problemão de internet, então pra atualizar as paradas vai demorar um pouco. Mas artes finais sai do meio do ano, em todo podcast eu vou reforçar isso. No meio do ano tem atos finais 1 e 2 pra vocês baixarem. E é isso. PCB tem recadinho? Ou não? Acessem aí as páginas das redes sociais do Ponto de Ignição. No Twitter você pode achar a gente com @.ig. No Facebook é o Ponto de Ignição mesmo, com imagens fantásticas, engraçadíssimas, além de notícias dos nossos posts. Vocês podem também conversar com a gente, né, nessas redes sociais. E conversem com a gente também, né? Em especial nesse podcast, nos comentários do nosso site mesmo, que é o www.pontodeignical.com.br. Muito bom. Exato. Se vocês concordam com a gente, botem aí. Se vocês discordam da gente, a gente quer saber. A gente vai editar. O que vocês acharam legal no filme? Talvez. Mas se vocês discordam da gente, a gente quer saber o que vocês acharam de ruim, ou o que vocês acharam de bom que a gente achou de ruim, enfim. Bom, quem quiser me seguir no Twitter também lá, @papapdei, escutem o OQTP, que tá completando um ano, daqui a pouco sai podcast de especial de um ano, já tá gravado, ficou muito legal. Exatamente. Essa não faz tempo. Isso, exato. Tá muito tempo sem sair, mas vai sair, e... Ainda estamos à procura de colaboradores. Se você gosta de escrever, se não tem onde postar, manda pra nós. Toca pro pai, sabe? Então, tem o formulário pra você preencher se você entrar em qualquer post no site que o PCB já falou. Tem do lado o tio Sam apontando pra você e e falando: queremos você no Ponto de Ignição. Então você clica lá, vai ter formulário, você manda seu currículo, o que, que você pode colaborar, você pode gravar podcast, você pode editar podcast, você pode escrever post. Não chegue sendo um marrento filho da puta dizendo que, ah, porque vocês têm que trocar esse layout, porque a gente nem vai te responder se você chegar assim. Não que tenha acontecido, mas, né, seja de boa, porque a gente é de boa com vocês. E é isso aí, galera. Obrigado por ter escutado até aqui. Falou.